muito boa tarde, muito boa noite! Está começando mais um Morphcast! Eu sou o Zé Carvalho, seu rosto maravilhoso, gostoso, sensual e ardente, e tenho no meu lado direito, João Gabriel! Levemente alcoolizado. Tenho aqui comigo também, Vanessa Nascimento! E aí, gente, tudo bom? Nosso convidado, quase participante, Thiago Legionário! E aí, pessoal, vamos morfar em tubo? E tem ali, chegando na sua motoca, no horizonte, Edmar Feliciano. Bem-vindo de volta, meu querido. E aí, galera, beleza? Hoje falaremos maravilhosamente do filme lançado esse ano, Power Rangers, o filme de 2017. Esse filme lindo, esse filme que trouxe nostalgia aos nossos corações. Vem, vem, vem que tem Morphcast! E aí, Vanessa, você viu o filme? O que você sentiu? Qual foi a sua vibe? Então, eu gostei pra caralho do filme. Eu era a pessoa mais animada na sala de cinema. Foi engraçado porque, tipo, as pessoas que estavam atrás de mim, elas ficavam rindo da minha felicidade assistindo o filme. Mas, num contexto geral, gostei muito. As referências que tem no filme, do começo ao fim, são a coisa mais linda que você vai ver na sua vida. E não sei, tipo, eu tô muito apaixonada, eu quero muito a continuação do filme. Eita! Thiago, sentiu a mesma pressão? Saiu apaixonado? Cara, não, eu fui um pouquinho. Eu fui com expectativa pro filme, fui com expectativa alta. Eu gostei, me diverti bastante. Principalmente esse clima do início do filme, meio filmes do John Hughes ali. Vão me bater porque eu vou falar que eu achei ele parecido com o Clube 5 ali, aquele começo. Mas também tem um pouquinho de Pego Lá Fora, essas coisas bem de filme dos anos 80 mesmo. Eu gostei muito de ter sentido esse clima no filme. Toda essa parte assim, do background dos personagens, eu achei legal. Teve defeitos e, pra mim, os maiores foram justamente... Calma, minha querida, ainda não fale dos defeitos. No geral, eu gostei do filme, me diverti, me surpreendeu em partes, mas eu vou assistir de novo. Edmar. Oi. Misto de felicidade, amor, tristeza, ilusão. O que sentiu? O filme, pra mim, teve o efeito do energético. Sabe qual é o efeito do energético? Ele te leva lá em cima... Só que também te joga lá embaixo. Quando eu cheguei no cinema, eu criei aquela expectativa altíssima, uma coisa nova, mesmo que a gente já conhece a base. Só que em nenhum momento do filme eu me emocionei, eu gritei, eu chorei, eu pulei. Teve alguns momentos do filme que até pisquei de sono, né? Mas no geral eu gostei do filme. É um filme introdutório à nova franquia de filmes que vai sair por aí. É um filme bom, mas não me empolguei como fã, nem... Nada, nem fã de filme de ação, nem fã de Power Rangers, não me empolgou. Eu tô exatamente com você nesse pensamento, Edmar. Assim, eu talvez tenha me empolgado um pouco mais, mas a minha sensação também foi essa. Teve o pico, aí depois ele foi decaindo. É o efeito do café do energético, você chega lá em cima, você vê que tudo é novidade, você vê o elenco, e daqui a pouco você vai percebendo que a coisa não é bem assim e tal. Aí tem aquele momento perto do final, né, que é um filme que era pra ser cheio de ação, né, que você conhece Power Rangers como algo cheio de ação, mas ele não te dá essa ação, só perto do final. É, exatamente. João, então, tô no meio do caminho da Vanessa com o Edmar. Porque eu realmente gostei muito do filme. Eu me empolguei em várias coisas, mas na segunda vez que eu vi o filme, eu já tava meio que... isso passa, mas, entendeu? Aquele negócio que falta. Eu acho que o Edmar usou a analogia errada, não é o energético. É aquela menina feia que você pegou na balada. Você saiu com seus amigos, ninguém pegou ninguém. Só você pegou a menina feia. Mas no fim das contas você pegou alguém. É bom, mas não é tão bom. Vocês entenderam o que eu quero dizer. É bom, parou aqui, é bom. Não, pra falar a verdade, levando em consideração, Power Rangers é uma franquia... Por favor, gente, não leva pro lado pessoal, não. Não história absorvente, não. É uma franquia infantil. E levando em consideração o trabalho que ela fez, cara, foi muito sensacional. Principalmente o começo. O problema é, corrido, ele me deu a impressão que faltou 20 minutos ali que os caras cortaram. E ele vai, desenvolve. Pô, legal, bacana. Aí naquela cena que, spoiler... O Billy morre e depois desmorre. Dali pra frente os caras meio que falam assim: caralho, a gente tem 15 minutos pra acabar o filme. E despiroca a correr. E ali o filme, não é que ele desanda. Eu acho que no ponto que o filme acerta, ele erra também ao mesmo tempo. Ele acerta em trazer uma introdução à franquia Power Rangers de uma outra visão. Só que ele também erra que essa introdução ela é longa demais. Se arrasta demais, cara. É aquele drama ele de adolescente... No primeiro momento é legal, mas o problema é que os caras não têm carisma. Com exceção do Billy, a galera sem carisma. Então, não é interessante ficar carisma. Na história dos caras lá. Ai, que minha mãe não sei o que lá. Ai, que eu tenho medo de água. Não, que eu sou uma menininha da rua. Os caras não têm carisma, tirando o Billy e a Rita, claro, né? O resto não tem carisma, então não fica interessante. Eu não acho que eles são sem carisma. Eu acho que era o que eu comentava antes. É muito personagem... Pra um filme de 2 horas. Esse filme tinha que ser pelo menos 3 horas. Por quê? O Zé, eu gostei. O corte inicial dele era 3 horas, só que não deixaram o diretor trabalhar com isso. Ele cortou 15 cenas. O corte prejudicou. Tudo bem, o corte pode ter prejudicado. Mas a gente não pode julgar o filme por um... Ah, mas o diretor queria de um jeito. A gente tem que contar o que a gente vê em tela. Eu entendo que você fala... Exatamente, é o mesmo problema do Esquadrão Suicida. Nossa. O mesmo problema, só que ele é bem melhor que o Esquadrão Suicida. Lógico. Sim, com certeza. Não é difícil ser melhor que o Esquadrão Suicida. Bom, continue. O que eu tô falando é, ele é tão... O Zack, você não se importa com ele. Ele é tipo assim, ah, eu sou um malucão. Eu tô brincando de Deadpool aqui. Ah, eu sou o malucão. Aí, do lado, personagem... Mas eu me importo com a minha mãe. Eu odeio o Zack. Cara, tipo, eu gostei do personagem. O problema é que o drama dele é de um personagem que não funciona. Porque o drama dele é cuidar da mãe dele. Aí quando ele sai de perto da mãe dele, parece que ele pega Red Bull, injeta na testa e vira um personagem chapado. Ele fica loucão, do nada. Cara. Então, a Trini é muito legal, mas ela é muito legal em tipo 10 minutos de filme. Depois daquela cena que ela cai em cima do Zé, dali pra frente você fica, tá bom, legal, Trini, mas deu no saco. Mas um dos problemas do filme justamente é esse, como você falou, João. Ele se estica muito e, assim, eu acho que ele podia ter tudo aquilo, certo? Podia ter aquela coisa gigante toda de introdução, mas que ao mesmo tempo intercalasse ali com uma cena de ação ou outra. Exatamente. Eu acho que quando chegou ali naquele drama, ah, vamos morfar, não vamos morfar, não sei o quê, ficou muito naquilo ali. Teve uma hora que eu olhei pro relógio, poxa, já tá com uma hora e meia de filme aí, não vamos morfar, não vamos fazer pega nada. Pega o primeiro filme, 1995, primeiro filme, ele intercala cenas de ação com a história da galera. Cena de ação, história da galera, okay. Cena de ação final, okay, mas aí e uma historinha finalizando o negócio. Ele tem um balanço, sim, um balanço bom. Exatamente, primeiro filme você teve 2 temporadas pra apresentar os personagens. Eu entendo o ponto de vista. Exatamente. Tem que apresentar a galera. Não, sim, mas é muito longa essa apresentação. É tipo assim. Exatamente. Não, mas eu acho que isso é a melhor parte do filme. Ela tem que ser longa porque ela tem que fazer você se importar com os personagens. Os atores são bons, são carismáticos. Grandíssimo problema desse filme é: ele acertou no que ninguém achou que ele ia acertar, que é o desenvolvimento dos personagens. É, a apresentação do universo e da mitologia Power Rangers pro público que não é fã da série. E errou, e não podia errar. Que é na ação, cara. A ação do filme não é que ela seja ruim. Ela é competente, o que, desculpa, pra mim é broxante, porque eu esperava algo espetacular. E foi diferente, né? Que legal, que bacana. E, cara, ela não foi empolgante. A Vanessa deve estar querendo me matar agora. Mas a cena que apareceu os Megazords, que tocou a música, eu falei... Por quê? Não tem por que essa música tocar agora. Muito menos essa versão é uma merda. Essa versão, ela não é... Essa versão é mó legal. Ela, dentro do filme, pra quem, tipo, pela nostalgia, ela funciona pra caralho. Mas ela, dentro do filme, ela precisava ser mais épica. E ela foi só... Olha, isso é uma referência. Bem-vindo aos anos 90. Mas é, isso foi uma coisa que um amigo meu comentou. A hora que tocou Google Power Rangers foi a hora errada. Então, e a versão assim, também é uma bosta. Nisso assim, eu concordo. Escolheram a versão errada, cara. E o momento errado também. Naquela hora que aparecem os Megazords, ela já começa de uma vez, go, go, power, não tem nem aquele... Nananana. Tipo, na hora que os Megazords estão aparecendo, pode dar um bagulho épico. E não é do nada. Oi, gente, a abertura da série, seu idiota. É só isso, foi um corte, cara. Foi um corte mal feito. Foi um corte mal não feito. Não foi corte mal feito. Foi escolha de nostalgia mal feita. Na cara da gente. Era isso que a gente precisava fazer. Exatamente. Cara, eu me senti uma puta, cara, vendo isso aí. E o cafetão batendo pau na minha cara, falando, toma fanservice, viado. Que é uma merda, cara. Foi mas... pior fanservice. Tirando os paus na cara, e os cafetões aí, eu acho que o filme acertou bastante nessa questão deles não conseguirem se transformar e irem pra cima da Rita por conta própria, sem poderes e tal. Coisa que hoje em dia é bem difícil acontecer na série, né? Antigamente até acontecia quando eles perdiam as moedas, alguém roubava os poderes deles. Mas hoje em dia é bem difícil eles, na forma civil, cair pra porrada. Eu achei muito legal o embate deles com a Rita. Todo embate com a Rita eu achei legal, velho. E eu gostei que eles não ficaram com aquele papinho de... Nós vamos proteger o mundo. Nós temos que prender a Rita. Não, mãe, a gente vai matar essa piranha. É isso aí que eu quero chegar. Eu não gostei. Que não teve lição de moral? Não? Filme que não teve lição de moral? Não, eu acho assim, vamos lá. Eles podiam usar esse nome. Vamos derrotar a Rita. Sei lá, mandar a Rita pro saco. Mas, cara, a palavra matar a Rita... Pelo menos em português a palavra foi matar. Não sei se pra quem vê legendado, etc. Eles falam, nós vamos matar a Rita, matar a Rita, matar a Rita. É aquilo, cara. Querendo ou não, o teu público ainda é um público PG-13, cara. E vocês ainda são os Power Rangers, entendeu? Então, mas até aquele momento, eles não eram os Power Rangers. Tá. Eles eram um grupo de adolescentes merdeiros. E se você parar pra pensar, tudo bem, eu concordo que matar é uma palavra muito forte. Mas se você pensar que é um grupo de adolescente merdeiro, que tem uma criatura do capiroto, é uma mulher calango do inferno, tá vindo destruir a porra toda. Eu entendo muito bem eles falarem assim, não, vamos matar essa merda aqui que senão a gente vai se fuder. Eu entendo. Não, eu acho que o filme ele seguiu uma linguagem boa pra incluir a palavra matar. Porque, porra, olha os temas abordados no filme, né, cara? Não é um teminha pra criança, não é um teminha PG-13, né? Não, mas... Já alguma coisa mais... A quem jogou a nude da amiga dela na internet, cara. Bem escroto. Porra, não é um negócio PG-13, tá ligado? São os temas mais bacanudos, assim, mais maduros. Exatamente. Ah, beleza. O Jason trollou um amigo dele que bateu uma pro boi, cara. Olha isso, o filme já começa com a cena, cara. Não, eu ordenhei aqui. Ué, mas não é nem que tem teta, cara. Não, ele tem uma teta, aí ele já começa, entendeu a insinuação no começo? O melhor é o Jason olhando na cara do cara e falou assim, você percebeu que ele não tinha teta? Eu achei estranho. Era só um. Esse cara pode até não ser viado, mas ele tem um alvará de soltura de rabo na carteira, velho. Sério, eu ri muito essa merda, cara. Achei errado. Cara, é que assim, eles atualizaram tudo, né? E tipo, vocês estavam com uma expectativa da série. A minha expectativa pra esse filme não era nada com relação à ação. Eu também não, Vanessa, mas é o mínimo. Apresentação de personagem. Então, sim, pra mas mim, é que tá, eu precisava de um mínimo de ação. Então, só que isso daí já é uma coisa, tipo, meio que consenso. Todo mundo tá reclamando disso no filme. Teve 5 minutos de ação e acabou. Pra então, mim. É que tá, foi uma foi boa ação. Foi. Só que eu queria pouco mais. Eu queria uma luta deles contra a Rita. Naquela hora que tá o Goldar destruindo a porra toda. Eu sei lá, botava só o Jason e a Kimberly lutando com a Rita. Ou só o Jason, ou sei lá, só as meninas lutando com a Rita. Eu não sei, mas eu queria uma luta melhor. Eu não sei te explicar o porquê. Eu queria uma luta melhor. Olha, pegando o gancho no que o João falou lá atrás sobre o desenvolvimento dos personagens, foi legal, foi ok, mas como ele falou, a gente teve ali uma coisa centrada ali no a princípio no Jason e no Billy, que foi ok, e que foi a maior parte da trama, assim, e a gente teve pinceladas ali no Zack e todos os outros ali tiveram 10 minutinhos pra explicar a origem, beleza. Por que não fizeram isso com os outros, deram uma enxugada nisso aí e, tipo, intercalaram uma cena de ação, tipo, a Rita aparecendo lá, criando um monstro genético lá pra ter uma luta, sei lá, com 40 minutos de filme. Daí a pouco aparecia mais os bonecos de massa pra ter uma luta com uma hora de filme, sabe? Dá uma intercalada. Porque, no fim das contas, ainda é um filme de ação. Por mais que seja um filme de origem, ainda é um filme de ação. E eu tenho certeza, foi o que eu mais comentei. O que eu quero que tenha nesse filme é tiro, porrada e bomba. Faltou isso. Pra mim, até os 20 minutos finais era um filme de drama. Me desculpa. Pra mim, até os 20 minutos finais era um filme de drama. Eu acho que o drama foi extremamente necessário pra você se importar com os personagens. O problema é, a hora da ação tinha que ser algo épico. Eu entendo, eu concordo com o que vocês estão falando. Eu vejo dessa lógica também. Mas vocês não concordam que dava pra dar uma enxugada ali? Principalmente naquele couro de picar. É isso que eu penso. Aquele couro de picar, vamos mofar. Foi bacana. Então, eu gostei principalmente do fato deles se estranharem. Eu gostei do Zack e do Jason cair na porrada. E o Billy, que chegar o cara lá que meio que separa os dois e ele morfa sozinho. Eu gostei, porque se vocês separarem na primeira cena que eles chegam no centro de comando, tá todo mundo preocupado que tem uma cabeça gigante conversando, o que é um bagulho realmente absurdo e chama atenção pra porra. É um pouco e um robô isso que parece um prato, eu ficaria meio grilado em ser sodomizado por um ser alienígena também. A Trini teve a melhor reação, é tipo, se eu sou um ranger, eu posso sair por aquela porta? Pode, ela sai correndo. Ela foi a mais sensata daquela porra inteira. Então, que todo mundo fica preocupado com isso, ele olha pra que seria o globo visualizador, teoricamente, seria aquilo lá. E ele consegue compreender a história dos Power Rangers inteira. Billy tinha que ser a capa do filme. Gente, tipo, Power Rangers quase se pagou. Que alegria. Não, que ótimo, que supere, que faça 500 milhões. Né? Já deu 97 milhões. Só pra galera que tá ouvindo a gente não entender mal, não pensar mal da gente, apesar dos defeitos, a gente gostou do filme. Eu gostei, cara. No final a gente vai ter a nossa rodada de notas aí. A gente vai mostrar, realmente, a gente gostou do cara do filme. Não tem ninguém reiterizando. É que aquilo, a gente é fã. A gente esperava um pouquinho mais simples, né? Cada fã tem uma visão do que esperava, velho. Tem uns que tem a visão mais sensata, que é o que como a Vanessa falou, que esperavam coisa nova, que não estavam esperando algo em relacionado à TV. E outros, como eu, que já esperavam algo relacionado à TV, porque eu vejo o nome Power Rangers relacionado à ação. Por ser uma nova releitura, a gente acaba esperando alguma coisa que tenha mais proximidade com a série. Não foi o meu caso, mas, logicamente, como o Edmar colocou, cada um tem a sua visão. Vanessa, mas você não concorda que faltou um pouquinho mais de Power Ranger ali? Isso, essa é a frase. Eu tô te perguntando, você não sentiu falta de sentir criança vendo Power Ranger de novo? Senti. É isso que a gente tá falando. O filme é muito bom como um filme em si, só que como adaptação, faltou aquela pitadinha, sabe? Faltou, as poses, tipo, não precisava as poses, mas tipo, a Vanessa agora vai me xingar. Faltou o Superman não matar ali. Entendeu o que eu quero dizer? Faltou isso. Entendeu? Eu entendi como se, sabe, tipo, o primeiro filme do Piratas do Caribe foi tipo, segura na mão de Deus e vai e solta essa porra pra ver se o troço vai andar ou não vai. Ah, não, Vanessa, agora você vai fazer eu odiar o filme, porque se virar Piratas do Caribe, fudeu. Porque eles querem fazer 7 filmes, né? Então, tipo, eu entendi como se esse fosse realmente só uma introdução e, tipo, parte ali de Power Rangers fosse só, tipo, um tira-gosto. Só pra deixar você com mais vontade de ver os próximos funcionando. Aí sim, eu acho que, lógico, vai ter mais dinheiro pra eles fazerem o filme e aí eles vão focar mais na ação. Foi isso que eu entendi, não o que eu tava esperando pro filme. A A gente também tem que levar em consideração que é um filme que levou só um ano de produção, né? É tipo aquele pedido que você faz lá, ó, me vê aqui, me entrega até em 4 horas, senão não vai enrolar. É um filme, não é um filme, porra, Vingadores, DC, é um filme, eu acho que o filme do Batman vs Superman levou acho que uns 5 anos, não foi, pra ser feito? Se eu tô enganado, é um filme de um ano. Beleza, eu não tô criticando a base do filme, achei tudo muito bonito, os efeitos, tudo que foi usado no filme, os temas mais adultos, um filme atualizado, exato, que é o que Mighty Morph precisava ser. Alguns detalhes noventistas que fazem parte. Trazer pra cá, né, pros dias atuais, com temas atuais, com personagens melhores formados, não aquela turminha da reciclagem de Mighty Morph, da Alameda dos Anjos, uma outra Alameda dos Anjos que é mais ou menos a realidade de muitas escolas hoje em dia, né, que não tem aquele clima de amizade, de festa, bar do Ernie, como era em 1994. E aquilo, uma coisa. Isso, o filme legal. Funcionou muito bem. Nesse filme, as moedas do poder escolheram, tipo, os piores tipos da escola. Na visão. Escolheram os marginal, cara. Lá no Mind Morphin clássico, que ele chega assim: você escolheu adolescente pra mim, Alpha? Tá de sacanagem? Não. Na verdade, ele fala assim: Alpha, Rita se libertou. Recrute um grupo de adolescentes irritantes. Recrute um grupo de adolescentes com caráter. Eu achei bacana esse esforço dos caras em conseguir morfar. Eu achei muito bacana, porque na série não tem tempo de explicar como é que eles morfam, como é que eles sabem pilotar os Zords, como é que eles sabem o negócio das armas, como é que eles sabem nome de golpes, nem nada. Eu achei muito bacana a explicação, tipo, ó, como é que eu opero o Megazord aqui? Como é que eu faço com esses comandos aqui? Pô, como é que a gente consegue morfar? O que, que é isso daqui? O que, que significa isso daqui? Eu achei muito bacana eles aprendendo realmente a nova tecnologia, seja alienígena ou não. Isso ficou legal. O melhor é o Alpha falando assim: não, isso aqui são os Zords, são um veículo de batalha ultra poderoso. Mas vocês não estão nesse nível ainda não, seus bots. Mas isso aí de explicar, de dar explicação pra tudo, é uma referência direta a RPM, né? Então, deixa de ser uma referência. Que funcionou em RPM. Achei muito mal. Mas assim, a gente, eu tô sentindo assim que nós aqui estamos muito preocupados em defender assim um ponto de vista e dizer que o filme é bom, mas parece que a galera tá com medo de apontar as coisas ruins do filme. Não, assim, a Camila principalmente vai me matar por isso, mas assim, eu acho que o filme faltou, ele precisava ser um pouquinho menos Clube dos 5 e um pouquinho mais Power Rangers, sabe, como a gente já falou antes. O filme para a nova geração de fãs, que é o que a Lionsgate quer também atingir, ele funciona muito bem. Ele é um filme. Ele explica do zero até o infinito, tá ligado? Ele explica muito bem para a nova geração de fãs. O filme podia muito bem gerar um livro ou um panfleto chamado Power Rangers para Idiotas. Exatamente. Não, isso aí não, porra. Peraí. Porque ele explica muito bem. Se você não entendeu o que o filme te explicou, velho, você é burro. Tem gente que assiste a série e precisa do filme pra entender muita coisa que a série fala. Entendeu? Porque ela vai explicando detalhe por detalhe. O que é isso? O que é de morfagem? O filme ele consertou algo que a série não explicou há 25 anos, que é a introdução da história do Zordon e da Rita. Qual era a treta que eles tinham? Porque o começo do Mighty Morph simplesmente que o Zordon recruta, a Rita já vem na bicicletinha apavorando. Bicicletinha dança. A bicicletinha lá apavorando, já domina no Castelo da Lua e acabou. Mas aí, sabe isso. Sabe assim, pelo fato de ser um filme de origem, uma coisa completamente nova, eu em nenhum momento me preocupei com esse ponto ali. Eu acho que ele explica aquilo ali, a origem da tensão sexual ali dos órgãos com a Rita, mas aí é o tipo de coisa, cara. Em nenhum momento eu achei legal as referências, mas em um momento eu fiquei com esse pensamento aí de tá explicando tal coisa da série de 25 anos atrás, sabe? Eu desconsiderei completamente a série, até porque tudo, praticamente tudo ali na série é desconsiderado. A roupa dos caras, os órgãos. Eu vi um Zordon, uma visão do Zordon que eu nunca tinha visto, que é um Zordon fragilizado, o seu passado. Cara, sim. Isso é muito legal. Na verdade, eu tive uma visão um pouquinho diferente da de vocês. Eu não vi um Zorno fragilizado. Eu vi um general desesperado pra conseguir voltar e ganhar a guerra de uma vez. Eu vi um Zorno escroto ali também, às vezes. Então, mas porque se você parar, ele é um general, por exemplo. Ele quer voltar e reassumir o povo de Ranger Vermelho. Por quê? Porque ele olha pra aqueles moleques e fala, eles são uns merdas. As moedas do poder escolheram errado. Por quê? Vamos parar pra pensar. São 5 merdões. O João vai você me bater fala, agora você... que eu vou falar. Agora ele fala... falou com o Andrews. O Andrews no começo. Sim, concordo, porque sim. O Andrews ele é um general. Ele é um guerreiro. Ele tá falando assim, é sim, sim, não e não. Uhum. Eles, eles não são. São 5 moleques. 5 moleques despreparados. Com 11 dias pra resolver uma treta, teoricamente, não seriam capacitados do que um cara que lutou com a Rita há não sei quanto tempo. Porque muito provavelmente eu acho que o plano dele era voltar... voltar o corpo, pegar a moeda dele de rende vermelho, pegar as outras moedas e achar outras pessoas mais capazes, ou pelo menos a visão dele. Exatamente. Então, pra resolver a treta, que tinha 11 dias, cara. Foi muito urgente. Não foi Senhor dos Anéis, que, tipo aqui, ó, você vai e daqui 80 anos você termina essa jornada. Caralho. Então, já que vocês tocaram nesse assunto, eu tive a impressão ali naquela cena lá que o Billy morreu. Que eles vão lá ter aquela discussão com os Zordon e tudo mais, que os Zordon olham assim, cara, eu vou deixar o Billy ressuscitar, porque se eu voltar à vida, como a moeda do poder já escolheu um vermelho mesmo, eu vou ficar sobrando aqui, e se eu voltar eu não vou poder me morfar mesmo, porque a moeda já tá com outro cara, mas se fosse o Jason que tem morrido ali, cara, ele não tem pensado duas vezes não, eu fiquei com essa impressão. Na verdade eu acho que foi ali, foi o momento que o Zordon falou assim, não, esses moleques aqui tem alguma coisa, porque no começo eles estavam cagando foda um pro outro. O Jason chega lá enfiando o dedo no nariz do Zordon. A vibe já é outra, tipo, o cara era sinistro, era o único gente boa aqui, entendeu? Somos todos malvados e tal. Então, e eu gosto do Jason chegando lá no centro de comando e falando, não, você vai salvar o Billy. Não, não dá teu jeito, cabeça. Dá teu jeito, senão eu jogo um vírus aí, você vai parar na Deep Web, malandro. Assim, não, claro que eu vi esse lado, esse lance das moedas, eu tô falando só de brincadeira mesmo, porque... Se você parar pra pensar também, faz sentido, né? Com o discurso lá do Jason, que ele peitou mesmo os Zordon, né? Não, ele assumiu mesmo ali a galera, é minha turma e eu vou defender, sabe, pessoal? Eu achei que aquilo ali serviria muito bem de pivô ali pra transformação, né, do pessoal. Não precisava o Billy ter morrido. Que, aliás, eu achei... Assim, teve gente que falou, eu chorei na cena, fiquei emocionado, mas beleza. Pra mim faria mais sentido se aquelas mortes ali fossem o final do filme, sabe? Pra ficar o suspense, porque, porra, ele morreu ali e você já sabia, pô, ele morreu, mas eu sei que ele vai voltar. Então, mas eu achei ali que ia ser um pouquinho diferente, não ia ser só aquele debatezinho de conversa. Eu pensei que o Zordon ia começar a se materializar e tipo, o Jason falou assim, não, você vai trazer o Billy de volta, ele não vou, ele então, você não vai voltar. Embate, hein? Embate, tipo, Ranger Vermelho e Zordon. Eu achei realmente que a morte do Billy ali naquele momento foi desnecessária. Assim, eu entendi que foi um gatilho para a transformação da galera. Eu entendi isso. Mas como artifício narrativo ali pra série, você já sabia, pô, o cara vai voltar. É porque assim, parte do grupo estava se importando com o negócio da Rita, parte do grupo não estava nem aí. Então precisava de um gatilho para unir o grupo. Qual que é o gatilho? Parte a morte grupo, de um personagem do grupo. Parte do grupo, leia-se o Zeke. O Zeke não se importa com nada. O Zeke tava com foda-se ligado. Né? Eu adorei ele, mas ele é muito dodói. Dói, cara. Não é possível. Ou é o que eu falei, cara. É uma injeção de Red Bull na testa e de Burn na virilha, cara. Todo dia de manhã. O Zeke, ele passa por aquele caô. Ele é o palhaço triste, tá ligado? As merdas que acontecem com a mãe dele é do lado de fora tentando extravasar. Tudo bem, cara, mas a animação que ele fica é muito cheirô, cara. Ele é muito cheirado. É muito, é exagerado, cara. Então exagerado a gente pode mesmo, falar que o Zeke, a definição da moda Legião Urbana, parece cocaína, mas é só tristeza? É, bem por aí. Não, ele parece cocaína e é cocaína. Não é possível, porque ele usa cocaína. Mas assim, é como vocês falaram, é todo mundo ali, os 5 recrutados ali, tem algum tipo de transtorno, cara. Todo mundo tinha algum tipo de transtorno. Por que que o Zeke seria diferente? Cara, o Zeke, ele virou o Sérgio Malandro, cara. Eu tentei achar na série alguma referência de algum Ranger Preto, que é assim, eu não consegui, cara. Cara, ele é o Xander de Força Mística depois de Pubada de Mítria. E usar, não, eu ia falar usar que o RJ usa, mas o que o RJ usa, deixa ele tranquilão. Então é diferente que ele usa. Agora, o que eu achei que fez falta, é minha opinião, o Book School. Achei que não fez falta. Mas o Book tava. Não fez falta, não. Não. Eu achei. Meio bosta. Eu achei, minha opinião, como introdução dos personagens, mas é como o João falou, teve personagens demais já nesse filme, né? Eu ainda acho que o Book School perfeito seria o Tommy original e a Kimberly original, como aqueles alunos que não se formaram muito. Que pena que não foi assim, né? Porra, seria uma participação muito melhor do que aquela merda de opa, vou tirar foto pra pôr no Instagram. É. Gente, a participação. Todo mundo viu. Ah, sei lá, Vanessa, porque o ator que faz o pai do Jason, o pai do Justin Bieber, o orelhudo lá, ele é muito parecido com o Saint John, cara. Podia ter colocado o Valentim lá, cara. Puta merda, cara. Ele é muito parecido. Eu gostaria. Vai tomar no cu, cara. Eu fiquei na dúvida boa parte do filme. Ali não precisava muito de atuação, então o Austin podia fazer, cara. Por exemplo, aquele professor que aparece por último, fala no, na cena extra, que fala Tommy Oliver, podia ser o Jason David Frank. Vai ficar muito, muito jovem. Já foi professor esse porra, já foi tudo no Power Ranger, cara. Vai e volta, tem uma profissão diferente. É, cara, você falou... Ele podia ser o Ernie, eu falei, ele devia ter sido o Ernie nesse filme. Eu queria que o Zeke ele fosse o Ernie. Ah, boa. Aí daqui a pouco você vai falar que o Billy original tinha que ser o professor de balé da Kimberly. Porra, vai se fuder. Ia ser o cara da aula pra ser líder aí, o programa. Cheio de preconceito. Aí já vai ter referência até fora do filme, né, cara? Aí vai ter uma referência mais pesada. Ah, mas aí eu sou fã e quero service, porra. Faz a trend. Eu sou fã e quero service. Cara. Pra ser sincero, sabe quando eu vi o Jason David Frank e a Amy Jo Johnson? Nem foi no filme, eu tava numa vibe tão aleatória. Eu fui ver depois em casa, que eu fui ver algumas análises do filme. Isaac. Caraca, moleque, que dia, que isso. Isaac, se você coçou o saco na hora, você perdeu a cena. Deve ser uma hora que eu pisquei. Piscou, perdeu a cena. Cara, foi muito rápido, muito rápido. E diga-se de passagem, a Amy tá com uma cara de... O que que eu tô fazendo aqui? Porque ele, o Jason David Frank, tá empolgadão, né? Tipo assim, uhul, garoto propaganda, sou eu. Usuário também. Outro usuário. Mas ali foi anabolizante que fez ele ver cachorro e virar o Cybertron. Ali foi outra parada. Meu Deus do céu. Ela tá com uma cara de tipo assim, é né, me pagaram pra estar aqui. Maluco, esse Jason é mulherengo no filme. O cara vai lá, abandona o Billy lá, explodindo tudo, foi lá ver a Kimberly tomando banho, rapaz. Esse cara você é mulherengo. Não, lógico. Ele conheceu o Billy há uma semana. Foda-se o Billy. Foda-se o Billy. O Billy só ajudou ele a tirar a tornozeleira. Foda-se. Mas ele salvou o Billy do Bully, que foi pra cima dele. O que eu mais gostei nesse filme foi a nova Rita Repulsa. Ela consegue ser carismática e ser malvada ao mesmo tempo. Eu gostei. Pois sim, mas cada série ela consegue ser carismática e infantil. Tudo bem, a série sim, tem um contexto. Mas tem hora que ela dá uma... Ela é meio que dupla personalidade, né? Ela começa como a Sadako do esgoto. Já que vocês referenciaram o esquadrão da sua tia, ela começa como a magia e do meio do caminho pra frente ela fala assim, quer saber? Divatox. Divatox. E vira Divatox. Boa referência, amor. Sem o Porto e sem o Elgar. Eu adorei a personagem. Não, eu gostei pra caralho. Que ela limpa o chão com os Rangers e prende eles e começa a torturar o Zé. Que diga-se de passagem, aquela careta do Jardim, do Lin, eu não sei o nome do ator Ludlin. Do preto. Claro. Isso aí, o Ludlin. Ele fica parecendo o Jack Chan, aquele filme de comédia dele, saca? Que aquela cena que eu não sei quem pensa. Tem uma cena forçadinha, cara. Tem uma cena forçadinha. Tipo, tudo bem, não é um erro do filme, é um erro do ator, mas tudo bem. Exato. Eu achei engraçado. E o melhor hora que ela fala, ele fala assim, então, eu vou matar um de vocês, porque se eu não matar, né, o Zordon vai perder o respeito por mim. E mata! Maior calma do mundo. O que eu mais gostei dela é porque em nenhum momento ela vê os Rangers como uma ameaça. Não, ela acha meio merda. Ela não vê o cara como uma ameaça. Ela sempre vê eles abaixo dela, cara. Isso que é legal, cara. Eles são, tipo, um pouquinho a mais daquele cachorro chihuahua que late pra você que você tá passando de bicicleta, cara. É um pouquinho acima daquilo. Não é muito também, não, cara. Isso é legal. Isso é muito bom. E o que eu gostei no final, eu não sei se vocês pensaram mesmo que eu naquela fala assim, que você acha que eu sou a única que vai vir aqui? Vão vir outros. Eu acho que ela foi muito naquela, tipo assim, é melhor eu ter o poder, eu dominar essa merda, porque aí eu protejo essa bosta. Vocês não vão ter força pra fazer essa merda. Porque quando vir pessoas mais poderosas que vocês, vocês vão se fuder. É melhor eu ter o poder do que vocês. Não sei. Não sei se essa era a ideia original dela, mas me passou isso. Minha referência foi ao Lord Zedd, que provavelmente vai ser o vilão do segundo filme. É, o Lord filme. Zedd. Eu espero que não, não, eu acho que o Lord Zedd vai aparecer no final do segundo pro terceiro. Eu achei essa não, mistura. Tem que ser ele no segundo. O terceiro tem que tomar o vilão de todos, Dom Ritão. Eu achei essa ligação, Talzel, muito foda. Eu achei muito, muito foda essa ligação com o Crystal Zell. Diferentemente da série, né? Que o Crystal Zell, a série é outra visão dele. Mas eu achei muito legal ela ir atrás do Crystal Zell. O Gordon é um filho da puta na série. Ele não conta nada. Ele só conta coisa quando a pica tá entrando. Ele olha, gente, eu não falei nada. E quando o bicho tá pegando, vem a Dimitria. Ele vai embora. Tá vindo, mas tá vindo o Kid Bengala Intergaláctico? Fuder a terra. Então eu vou contar pra você. O Zordon é o maior vilão da franquia. É o título do podcast. O Andrew é o melhor vilão. E matou este filho da puta. É, o Zordon é um merda, cara. Vanessa, o que, que mais serviu de referência aí nessa vida? Teve referência começo ao fim. A cena do... Aquela cena que eles estão fugindo lá depois que eles descobriram a moeda do poder. A Trini é a maior... É a rainha da referência, né, cara? Porque ela põe a camisa lá dos anos 90. A camisa 1973, que foi quando estreou o Goranger. O Thiago tá aí pra me corrigir, mas eu acho... Na verdade, é com relação a Trini, mas tudo bem. Na verdade, é 75, viu? É 75? 75. Então, desculpa se eu sou burro. Na verdade, eu acho que uma referência boa pra Tui Trang seria se algum deles estivesse assistindo o Corvo, a Cidade dos Anjos. Não. Assim, tem muita referência legal, né? Tem, a Vanessa ia falar, acho que ela ia falar aquela da Mariner Bay, né, Vanessa? Não, essa é mais pro final. É uma referência bacana, que diga-se de passagem, tá de parabéns a trilha sonora do filme, tá muito redondo, tá muito legal de escutar também. Uma pequena referência musical ali numa das cenas que tá passando a cidade lá, aquelas cenas aleatórias de transição, tem uma música específica que lembra muito aquelas cenas de transição do bar do Ernie pra cidade, que é só um tecladozinho, um piano de leve, sabe, que vai baixando. Tem umas referências musicais. Fora eles assim, terem pego música do primeiro filme pra tocar nesse filme novo. Sim, também. Nossa, achei que só foi eu que reparei nisso. Ainda bem que eles mais uma pessoa. Não, não, eu sempre presto muita atenção. Tem outros idiotas, relaxa. Não, eu achei que eu só reparei isso por essa música. Eu lembro de onde que é. Ué. Acho que foi do primeiro falando filme. Falando nisso, faltou uma cena deles andando de patins. Tinha que ter. Não, eles no treinamento, eles andando de patins. Isso é legal. Mas, gente, o que vocês acharam das cenas de ação em si? Vamos começar a falar mal das coisas agora. Enquanto eles estavam destransformados, treinando, pra mim tava foda. Eu já falei, aquela cena da Trini e da Kimberly brincando pelo bolinho lá foi a melhor cena do filme pra mim, cara. Eu achei super divertida a cena. Então, porque as duas estavam se divertindo naquilo ali. Eu achei muito foda. Sim. Eu achei o Karate Kid ali. Achei maneiro, cara. Juntou mais eles. Eu achei legal. Tá. Uma cena que eu achei desnecessária foi a da fogueira. Ah, eles contando os draminhos deles. Eu acho que faltou um violão. Eu achei legal pra não, não. Se tivesse um violão, eu apelava. Se tinha a cena da fogueira, todo mundo em volta da fogueira. Faltou um violão e marshmallow. Já que vai fazer merda, Isaac, marshmallow eu até concordo. Mas em nenhum momento da franquia Power Ranger tem. Então o Ranger pegou o violão e tocou um badawi. Não tem essa merda. Ele tinha que ia fazer o que? O Zack, ele ia tirar o violão, tocar Pais e Filhos e depois ia ficar tocando Charlie Brown Jr. Meu filho, eu achei que o Zack, na hora da fogueira, ele ia sair de fininho, ia puxar um ali. Fininho. Eu achei que ele ia fazer isso. Ele ia puxar um fininho e acender assim, na fogueira. Entendeu? Eu não queria acender ele na frente dos outros, tá ligado? Aí esse ia ser o segredo dele. Eu achei que ia ser o segredo dele. Eu achei que ele ia chamar assim pra fumar uma, mas. Na verdade, eu pensei que ia ser um pouquinho diferente. Ele, na hora que ele chegou lá, falou assim, não, gente, vamos contar suas histórias, não sei o quê. Aí, não é piada que eu vou falar. Na hora que todo mundo contar os trem lá, ele falou assim, ah, então, meu segredo é que a minha mãe morreu. Aí todo mundo fica meio assim. E ele falou assim, eu vou pra casa todo dia pra cuidar da casa, mas eu não quero estar lá. Por isso que eu fico muito tempo na rua. E, tipo, tudo que ele que mostra as cenas com a mãe dele, é ele lembrando. Caraca, cara. Tem nossa, cena isso é muito mais pesado isso. Não, calma aí, mano. Deixa eu pegar meu lenço. Mas gente, naquela cena pica lá deles lutando transformados contra os bonecos de massa, lá que não é de massa, né? Eu achei, cara. Eu achei rápida. É rápida. Você não consegue se animar naquela cena porque ela é muito rápida, entendeu, cara? Sabe, então, sabe que foi meio broxante também? Não sei vocês, mas na hora que eles vão lá, finalmente, eles sobem no pilar lá que... aquilo ali deve ser tipo um modem de conexão com a rede de morfagem pra morfar mais fácil. Porque o Billy morfa sentado isso. Perto daquele lá. Aquele deve ser simplesmente o jeito mais fácil de morfar. Exato. Você fica do lado do modem passando Wi-Fi e conecta melhor. Deve ser mais ou menos. Okay. Naquela hora que o Jason vira e lança, é hora de morfar. Ali era hora de ter a versão nova do demo. Da morfagem. Da morfagem. Exatamente, fazer a versão da morfagem. E na hora que eles terminassem, e na hora que eles começassem a sair pra ir pra luta, que fazia aquele tan, dan, dan, dan, dan, dan. E aí começava o pau. Isso, essa cena mesmo, essa cena que tinha que tocar a música. Aí, cara, os editores de som desse filme deu muita cagada. Volta cara. A afirmar. Eles deviam ouvir a gente. Fez um fanservice de qualquer jeito, cara. Mas faz um fanservice bom. É, fez um fanservice de qualquer jeito. Pode ser. Quer fazer? Beleza, mas fica qualquer bosta. Não, pode ficar excelente. Por exemplo, pra gente que tem esse lado crítico levemente apurado, muito bagulho poderia estar melhor. Mas tem gente que só queria um fanservice de leve, saiu tipo como? Calcinha molhada. Então, a galera que queria o fanservice de leve, porque pra quem foi feito esse fanservice? Eu conheço um monte, que saiu assim do filme. Exatamente. Eu conheço um monte. Eu também. Eu saí feliz. Eu conheço um amigo que nunca gostou de Power Rangers e voltou do filme. Nossa, que foda, sempre fui fã. Exato, muita gente tá assim. Tá, muita gente tá assim. O que eu achei estranho naquela cena de luta em específico é porque a fotografia, do jeito que tava ali, parecia que eles eram gigantes, sabe? Parecia uma cena do Megazord lutando, sabe? Eu achei que faltou um pouquinho mais daquela tomada mais aberta, mais piruetas, mais comumente mesmo. Achei que ficou muito. Eu quero pedir uma opinião sincera de vocês sobre uma cena, tá bom? Posso adivinhar, Isaac? Posso adivinhar? Megazord do... Na verdade, não é essa cena, não. É o Megazord sarrando lá. Bate palma, cara. Eu bati palma. Porque aqui eu vou chegar pra você. Você, espectador, parabéns, ó. Você aceitou isso. Você merece uma sarrada. Não, mas isso é uma referência direta às séries japonesas, né? Os robôs japoneses. Toei, né? É uma referência perfeita à Toei, que tá aí te fudendo. É. Exatamente. Aliás, referência maior à Toei do que metade do filme na pedreira não tem, né? Tem, então, cara, mas eu entendo, cara. Foi um bagulho que falou assim, gente, vamos economizar o cenário, vamos fazer isso no meio de uma pedreira. É, eu gostei da pedreira, tá? Pedreira é legal, se usar ela nos próximos filmes, eu provo. Que tinha que ter pedreira. Se não tem pedreira, não tem filme, eu tinha ficado bolado. Só eu acho que muita coisa do filme se mostrou durante esses trailers, esses TV spots, e na hora que a gente for ver o filme a gente já sabia muita coisa. Porque eu vi que isso aconteceu nos filmes da DC também, já que a gente tá falando bastante de DC no começo. Eu acho que mostrou muito do filme. Então, eu não sei porque eu realmente tentei evitar ficar assistindo muita coisa. Mas assim, gente, eu acho que vocês ficaram com essa impressão de que o trailer mostrou muito, porque no trailer tem algumas cenas de ação. Essas poucas cenas de ação estão lá no filme, são as poucas que tem, né? O trailer de Power Rangers tem um grande problema de todos os trailers, né? As melhores cenas estão ali. Exatamente. Sim, é isso mesmo. E tem tão pouca cena de ação no filme que as que tem lá você já viu. Aquela de Megazord você já tinha visto. Aliás, diga-se de passagem, que porra são aqueles Megazord, hein, cara? Não. Teve uma hora do filme que eu desisti, eu olhava pra tela assim, ué, todos os Megazord são pretos. Eu não tô distinguindo cor nenhuma. Ou eu tô cego, ó. Que bagunça. Deixa o tio João te explicar. Ei, eles estão num quebra-pau, certo? Os Zords estão sendo atingidos, estão lutando com bonecos de massa. Que por cima deles eles estouram. O Megazord tá escuro, os Zords estão escuros, pode sujeira, cara. Eles são imundos. Por quê? É ataque, bicho feito de poeira, cocô e lata de lixo explodindo em cima de você. Ah, eu acho que o único que eu consegui distinguir ali em algum momento foi o Triceratops, cara. Eu olhei assim, pô, achei. Tipo assim, olha só, uma coisa, você assistiu Transformers, assistiu? Quando eles começam a lutar, é um monte de metal se batendo, exatamente. Eu não entendo nada que aconteceu. Entendeu? E nesse filme eu não tive essa impressão. Eu conseguia ver qual Zord era o quê, eu via cores, tudo bem, a maioria das cores eram metalizadas. Sim, teria lógica não ser. Quem me explica só um negócio? Por que os Zords não parecem com o que eles deviam parecer? Inspirados nos seres que dominavam a Terra, um bagulho assim. Não diz que são, tipo, tanto tudo bem. Triceratops, Tigre-dente de Sabre, ou Besouro, que é o que parece o do Zé. Ok, Mastodonte, Tigre-dente de Sabre não conviveram com dinossauros. Mas deixa isso quieto. Isso, mas não é, segue. Então, o Megazord da Kimber, o Zord da Kimber, que é o melhor Zord, parece um jato, ele é um jato, beleza. O Zord do Zek, que seria o Mastodon, parece um besouro rola bosta. Verdade. É, mas é um besouro. Mas parece um besouro rola bosta. Ele é estranho, ele é um gatai do mundo de bicho e não funciona. O da Trini, o da Tereza, né, que é o Tigre-dente de Sabre, na verdade, ele não parece Tigre-dente de Sabre, ele parece o Cheetor de Beast Wars. Caraca. Inclusive com CG porco. Pô, a piada Transformers é a melhor do filme. O Triceratops do Billy é o tanque labiríntico do Yu-Gi-Oh! E o Tiranossauro do Jason, ele me lembra o Alien, cara. Eu olho aquele bagulho e falo, velho, é a Alien rainha, vai começar a parir aquele monte de facehugger lá. Espero que isso dê uma melhorada no próximo filme, né? Não, mas agora não pode mudar a não ser que mude os Zords. Não, vai não. Acho que vai ter pelo menos mais os dois filmes aí com esse formato aí, com essa formatação de heróis. Talvez pra mostrar o poderio do Tommy no segundo filme, ele quebre os Zords e... Olha, pensaram como é que vai ser o segundo filme. E o Lord Zedd tenha projeto de Zords pra ele. Tipo, pode ser penteira no final e ter o Ultrazord e o caralho 4. E ele roube os planos quando ele ficar do bem e entregar pro Zordon. E aí o Zordon cria os Thunder Zords lá. Tem mais coisa pra explorar, então eu acho que o próximo filme não espere nada diferente do que uniforme. Nada... Sim, mas o que eu tô falando é, qual que foi a cena, entre aspas, assim, de tensão desse filme? Foi a morte do Billy, certo? Exato. Sim. E pro segundo filme, o que seria uma cena de tensão melhor do que o Megazord sendo destruído pelo Dragão Zord? Aí seria da hora. É isso que eu tô falando. São destruídos e reconstruídos, tá ligado? Porque vamos lá, então, reconstruídos na forma do Thunder Zord. Não sei, acho que eles deveriam ser reconstruídos pra ficarem mais parecidos com os Zords clássicos. Não, vamos usar Thunder Zord, cara. O Thunder Zord era os robôs da Ranger? Eu não lembro mais. Isso, então, que virava o Megazord de pancinha. É verdade. Thunder Megazord tinha barriguinha, cara. Eu achava muito engraçado. Vamos lá, acho que a gente tá chegando naquela hora deliciosa de dar nota ao filme. Antes da gente fazer isso, perguntar só o que vocês mudariam. Eu mudaria um negócio bem simples. Aquele começo que mostra a Rita, o Zordon, aquela chitara mal feita lá de Ranger Amarela lá. Eu faria o traje dos Rangers, daqueles Rangers lá, ser bem mais parecido com os Rangers da série. Não exatamente de Lycra, mas tipo a do filme. A do primeiro filme. Tipo... E quando os Rangers do filme novo assumissem o poder, não, eu acho que porra é essa? Tipo assim, é o mesmo poder, mas... Eles são outras pessoas. É um poder diferente. É parecido, mas não é o mesmo. Ia vender bonequinho pra caralho. Você ia ter 10 bonecos pra vender. Você teria da série, que eles vão relançar, ou já relançaram, equipe do Zordon e os do Ranger do filme. Eu acho que seria muito legal. E ali ia ser um fanservice legal. Vamos lá, falamos um pouco do filme, esclarecemos pra você, nobre leigo, o que achamos dessa maravilha. Mas tá aí, Thiago, eu quero saber o que você achou de melhor e quero sua nota pra essa película maravilhosa. Como eu falei no começo, eu gostei muito desse clima anos 90, meio anos 80, assim, trouxe esse clima legal do começo do filme, do desenvolvimento dos personagens. Ficou muito bacana, eu gostei bastante da trilha sonora, tá bem divertida, tá bem feita. E um detalhe que a gente não comentou, eu gostei bastante do trabalho de dublagem feito no filme aqui no Brasil. Inclusive, quero dar parabéns pra Miriam Fischer, que dublou a Rita. Que eu, quando vi que era ela que ia dublar, já fiquei, porra, vai fazer de novo. Se é uma Truman, vai fazer a Lili, que tem uma voz de novo. Tá bem diferente, assim, tá bem pesado como o personagem pede às vezes. Diga-se de passagem, eu gostei dela falando, faça o meu monstro crescer, achei muito isso, massa, cara. Ficou muito perfeito, cara, ficou muito legal. Foi da hora. A minha nota pra esse filme, cara, o pessoal na geral tá dando 8,5, 9 por aí, eu vou ficar no 8 porque, enfim, ele tem os defeitos que a gente já comentou no final de filme, de ter pouco Power Ranger em cena, mas eu vou ficar com 8 porque foram 2 horas bem divertidas e nostálgicas também. A nota do nosso amigo Thiago é 8. Edmar, qual foi sua nota? O que você achou de melhor no filme? A minha nota é 8,5. Tá, eu achei a introdução de Zordon e Rita muito bacana. Eu achei a introdução da galera aí, a galera maluca aí, no novo Colégio Alameda dos Anjos, muito legal. É, achei que a introdução se arrastou demais no filme inteiro, mas como falaram, como é o primeiro filme de uma sextologia, né? Vai funcionar daqui pra frente. Eu espero que os próximos filmes eles tenham mais ação, que faltou nesse filme, os 20, 10 minutos finais, pra mim, foram os melhores do filme. Que foi o que eu conheço de Power Rangers, né? Cenas de luta, cenas de ação, pancadaria, Megazord, destrói todo mundo. Foi o que eu mais gostei. É um filme bom, um filme funcional pra novos fãs, mas que não faz um fanservice direito para os fãs mais antigos. Vanessa, seu turno, querida. Eu gostei muito da introdução dos personagens, gostei do desenvolvimento deles. E a minha nota pro filme, eu não vou dar 10. Eita! Eu vou dar um 9,5. E, sei lá, eu gostei demais, assim. Eu fui sem esperar muita coisa do filme, na verdade. Tipo, nos outros podcasts, ai, o que você tá esperando do filme? Eu, na verdade, eu não tava esperando nada. E me surpreendeu, por isso que eu tô dando essa nota. É, pra quem não tem nada, metade é o dobro, né? Então... justificou sua espera. Exatamente. João, é com você, garoto. Então, eu gostei muito do filme. Eu tenho as minhas ressalvas, como eu disse. Eu acho que o filme faltou uns 20 minutinhos ali pra ter mais porrada. Principalmente pra ter uma porrada dos Rangers morfados contra a Rita. Ou aquela abertura fosse um pouquinho maior. Mostrasse a Rita matando os outros Rangers. Porque mostrou a Chitara morrendo e os Zordon se fudendo. O Zordon, ele é amigão do Keeper, né, cara? Porque os dois jogaram meteoro na porra do planeta. Boa, porra, vai boa. Vai tomar no cu, velho. Pô, essa é uma referência que eles podiam ter pulado e não pularam. É, eu gostei do filme, acho que, como eu disse, faltam uns 20 minutos em lutas, basicamente. É, eu achei uma beleza não ter o Tommy. Eu achei que os atores originais podiam fazer participações melhores. E eu não tô nem falando só da participação merda do Jason, David Frank e da Amy Jo Johnson. Os caras foram na pré-estreia do filme, cara. Eles podiam ter participado do filme. Eles não cobram um cachê tão alto, cara. Eu acho que se der, sei lá, 50 contos e duas paçoquinhas vão. Eu acho que a questão não é só que não é dinheiro, não. Ah, mas eles foram na Premiere. Ali foi... Tudo dava pra ser resolvido ali. Cara, mas é que a questão da Premiere, tipo, agora vai sair o filme. Tipo, não tem o que fazer. Mas você concorda que toda vez que esse filme foi exibido, todos os atores que participaram do filme vão ganhar uma graninha. Direito de imagem. Sim. Eles perderam essa chance. O Jason e a Amy, não. Eu sou sincera que eu não sei por que eles chamaram a Amy. Porque, tipo, cara... Sendo sincero, assim, faz muito tempo que a Amy nunca deu uma foda pra Power Rangers. Agora que ela começou a dar. Então, ela tem filha, né? A filha fala, não, mãe, vai lá, ela, não fazer nada mesmo, né? Sexta-feira. Não, se nada uma mesmo. Entrevista com ela na Premiere, que, tipo, a filha dela tava com uma puta cara de Ted, tipo, que saco, o que eu tô fazendo aqui? E a Amy toda fofinha respondendo as perguntas. Então, é porque provavelmente a menina achou que a mãe ia tá lá fodona, assim, aí falou, não, sua mãe só vai tirar foto dos Megazords e olhar com cara de paçoca. Ela, ah, que merda, hein? Mas você entendeu? Dava pra fazer uma coisa melhorzinha com os atores originais. Não, dava. Diga-se de passagem, eu acho que aquele amigo do Jason que bateu uma pro boi, eu acho que ele é o Rock. Porque ele é tão inútil e sem carisma quanto o Rock. Então faz cara, sentido. Cara, sendo sincera, eu nem lembro desse moleque. Eu sei que ele apareceu no começo do filme, tipo, acabou. Então, e ninguém lembra do Rock, certo? É. Tecnicamente. É, faz sentido ser ele. Ah, então, parando as bobagens que eu tô falando, o filme, ele é muito bom, só que pra gente que é fã pra caralho, faltou o momento épico que seria os Megazords. E, sinceramente, o que derrotou muito a minha nota foi a música na hora dos Megazords. Aquilo detonou minha nota. A nota tava de um 8,5 pra 9, na hora que foi aquilo ali, falou, não, é 8, não consigo passar de 8. Com um adendo que podia ser melhor, mas aquele beat slap que eles dão na Rita e a sarrada no ar. Sarrada no ar. Foi o que manteve, não fez a nota cair mais. É, eu acho que falta minha nota. Minha nota, eu vou acompanhar alguns amigos aqui, vou dar um belíssimo de um 8. Ah, Isaac, você não gostou? Porque agora é assim, se você der 8, você não gostou, né? Pelo contrário, eu gostei bastante do filme mesmo e tal. É, eu gostei da sarrada no ar, a dancinha escrosa do Megazord. Eu gostei de muita coisa, cara. Sério, eu gostei de muita coisa. É um filme que me divertiu bastante. É, o fato do Jason terminar uma briga com o Tapa, aquilo foi maravilhoso. Se fosse no Brasil, ele tomava um tiro. Sim. Eu gostei deles caindo depois que eles formam o Megazord. É, aí, e chegou na parte que eu ia falar, uma parte que eu não gostei, mas vamos lá, é só uma citação rápida. Cara, eu queria ter visto o Zord sendo formado. Eu também. Porque é uma coisa que eu sempre apreciei na série. É o que me faz não gostar de alguns Zords na série até hoje. Tipo o Megazord SPD, que a cabeça surge do nada e do vazio? A cabeça surge do vazio, ou o Megazord do Força Mística, que me irrita até hoje. Mas só o Zord que te irrita em Força Mística? Não, a série toda me irrita. Salve o Daggeron, só o Daggeron que gosta daquela série. E quando ele é do mal, ainda. Vamos fazer um bolão? Que nota que o Anderson daria pra esse filme, já que ele não tá gravando? Eu acho que ele daria 6. Eu acho que ele daria 4,5. Eu acho que ele daria 4,5 e ainda falaria 4,5 pra fazer caridade. Como eu não conheço, eu vou ficar no 5. Eu vou ficar no 6, vai. Então a gente tem uma média relativamente de 5,5. Levando em consideração que é o Anderson, isso é uma nota alta pra caralho. É, recadinho pro Anderson. No decorrer da gravação, querido, você coloca, faz uma inserção da sua nota, o que, que você achou de melhor, se você achou alguma coisa. Aí ele vai lá e dá um 3,5. Aí realmente ele é um merda. Bem, seu bando de trouxa, péssima notícia. A minha nota é 7/3, tá? Chupa, bolão deu errado. Ah, só mais uma coisa, eu não acho muito inteligente ficar fazendo chacota com o editor quando ele tem certos áudios guardados de certos participantes. É, rodada final, Thiago Ribeiro, seu jabá, suas redes sociais, onde a gente não pode te encontrar, vai que vai. Vamos lá. Então, gente, obrigado de novo pelo convite, é sempre muito divertido aqui gravar com vocês. E vocês podem me encontrar lá no jlyrics.com.br, é nosso espacinho lá pra falar de Tokusatsu, de Power Rangers e tudo mais. Temos outros sites, irmãos, crias do J-Lyrics, mas vocês encontram todos lá. Tem o J-Songs, tem o J-Lyrics TV, vocês encontram todos lá. Vão lá, são todos muito bem-vindos. Edmar, considerações finais, querido. Prazer em gravar contigo de novo. Prazer é meu, vocês terem me convidado, tá sentindo muita falta. Eu queria mesmo falar sobre o filme, ver se tinha mais gente com a mesma opinião que a minha. Ou não, né, já que eu já não participo mais da Power Rangers Total, nem do Grupo Centro de Comando, eu entreguei tudo nas mãos de Deus. Gostei muito de gravar com vocês, tá sentindo falta desse papo Ranger aí, de alucinar um pouco nas ideias. Vi que vocês têm ideias parecidas com as minhas. Vi também tem gente que pensou da forma certa em não criar expectativa pra ver o filme. Boa, Vanessa. Como foi a Vanessa. Parabéns. Foi a forma certa mesmo. E, bom... Pra gente como é que faz isso. É difícil, é difícil. Eu tenho uma página chamada Desconto Gamer. Eu posso deixar aí no, com vocês aí o link. Eu vou divulgar o Morphcast lá. Tenho também um canal no YouTube, mas começou recentemente, que é o Mar Games. É um canal de videogame e tal. Mas eu fiz um vídeo, análise do filme, que eu dei a mesma nota, falei as mesmas coisas que falei com vocês aqui. Teve gente que concordou, teve gente que me xingou. Mas tamo aí, né? Tamo aí. Muito obrigado pelo convite de todos aí. Senhores, esse foi o Morphcast número 16. Foi mais um prazer gravar pra vocês, ouvindo nossas opiniões bem bostas, mas bem divertidas. Nos encontramos no próximo episódio. E tchau!